Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Sejam bem-vindos ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, que iniciamos agora e com a participação do seu padre António Loureiro. Vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, o nono domingo do tempo comum. Seu padre, muito bom dia. Seja bem-vindo à nossa emissão aqui das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Então, muito bom dia, Liliana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muito gosto que nos reencontramos de novo para poder refletir sobre a liturgia do próximo domingo e também num contexto em que tivemos muitas celebrações importantes que nos deram assim uma vivência mais aprofundada e até mais participativa daquilo que é habitual. Falamos em particular das festas da catequese, não é? A primeira comunhão e profissão de fé, que marcaram esta quinta-feira, dia do Corpo de Deus. Noutras, julgo que também já houve outras celebrações no domingo anterior. Exatamente, tivemos no domingo Pentecostes a festa da profissão de fé aqui em Oliveira do Hospital, mas habitualmente o dia do Corpo de Deus é o dia propício para a celebração da primeira comunhão, mas que nas nossas paróquias mais pequenas junta-se a primeira comunhão com a profissão de fé, porque são poucas crianças, e assim pode-se preparar uma celebração mais significativa e mais participada. Correu tudo bem? Sim, correu tudo bastante bem, mesmo muito bem. O Corpo de Deus é também uma festa importante, que marca a solenidade, ou melhor, marca a fé da presença real de Jesus na Eucaristia. Temos algumas paróquias que enfeitam as ruas com muito carinho e muita e praticamente todo o percurso. É o caso de Lagares. Ficam trabalhos bem bonitos, senhor padre. Exatamente. Não é? Foi o caso de Lagares e o caso de Seixo da Beira. No Hospital também teve algum design. Alguns apontamentos também. Alguns apontamentos, exatamente. Outras paróquias optaram por fazer isso na festa da Nossa Senhora. Mas pronto, de todas as maneiras temos a celebração da Eucaristia, depois com a procissão solene do Corpo de Deus. E eu apenas diria também que me pareceu que o pós-Covid começa a recuperar-se e que as pessoas participaram bastante e talvez sintam que vale a pena ir de novo à procura de Deus, que Deus é importante. Também neste contexto é um pouquinho facilitado, porque tendo os filhos na catequese e tendo a festa dos filhos, também convida a participar, mas sobretudo parece-me que talvez efetivamente nos demos conta de que todos necessitamos de Deus e que participar na celebração da fé, participar neste caso até na procissão, é uma maneira também de encher a alma da presença de Deus que se celebra. Já foi na procissão das velas, também tivemos algumas, não em todos os sítios, mas onde tivemos com bastante participação, que era agora nestas festas do Corpo de Deus, uhum, em que as pessoas realmente necessitam de estar próximo do Senhor, de abrir o coração à palavra de Deus, de poder descobrir a grandeza do amor de Deus para connosco, que é o amor de bondade, é o amor de misericórdia, é o amor de esperança, e penso que isso também se sentiu nas nossas celebrações. Muito bem, e há um número considerável também de crianças e jovens a frequentar a catequese, portanto também se consegue de alguma forma sentir o pulso à participação da comunidade. Sim, as festas são um pouquinho rotativas, no sentido de que há anos em que há mais, outros anos em que há menos. Em algumas paróquias, às vezes, num ano há 10 ou 11, depois no outro há 2 ou 3 ou 4, mas eu diria que sim, que tem havido uma bastante adesão, nomeadamente aqui no Oliveira do Hospital, pois temos também uma cidade maior, é a cidade, temos muita participação das crianças, tivemos mais de 40 na procissão de fé, mais de 30 na primeira comunhão, e depois tiveram todas na procissão ontem à tarde, no Corpo de Deus. Portanto, tudo isto vai ajudando a descobrir que vale a pena fazer este caminho cristão. Muitas vezes, depois da primeira comunhão, há algumas baixas. Outras vezes, depois da promissão de fé, há algumas baixas. Antigamente até eram muitas baixas. Agora, ultimamente, tem havido a tendência para poderem continuar, uhum, que é sinal de que, efetivamente, a catequese é cuidada, é agradável e que as pessoas gostam de participar. Nós aqui concretamente temos também o desafio para participar em Eucaristia semanal, o que tem também ajudado a alimentar este sentido de fé. porque só a catequese e a Eucaristia diria que é uma catequese débil, que é fraca. Mas aqui em Oliveira do Hospital julgo haver uma celebração só para os membros da catequese. Não, nós temos nos dias em que temos a Eucaristia, ou melhor, nos dias em que temos catequese, convidar as crianças a ir à missa. O que resulta é que há crianças que vão ao domingo, há crianças que vão ao sábado, e há crianças que vão à terça-feira, que é o dia da catequese, mas participam semanalmente, isso aqui é interessante. Anteriormente, efetivamente, havia uma missa só para a catequese, mas com o número de paróquias elevado que temos agora, torna-se muito difícil, e então participam na Eucaristia Dominical. No nosso caso, é também nos dias em que tem a catequese seguidos a missa, e aproveitam esse dia para ir à missa. Não é o ideal, porque não fica a marca do domingo, fica a marca de ir à catequese, ir à Eucaristia semanal, não fica a marca do domingo. Espero que depois, mais tarde, possam entender que o dia verdadeiro da Eucaristia não é a terça-feira, mas é o domingo ou sábado na missa vespertina. Mas fica sobretudo este aprender a ir à missa, saber estar na missa, a aproveitar a missa, a rezar na missa, e que os pais depois participam, também aproveitam. E por isso é muito importante. E a experiência que vamos tendo é que, através das crianças, podemos também chegar aos pais. Neste caso aqui, a Vera do Hospital, ontem tivemos 5 crianças que receberam também o sacramento do batismo. Portanto, andaram na catequese, mas não tinham sido batizadas. Então, pronto, quer dizer que estão sempre a tempo. E aqueles que se descuidavam um pouquinho na infância, ainda estão a tempo de voltar para a catequese, fazer o percurso. Primeiro é necessário fazer 2 anos de catequese para depois ser o batismo. Então, pronto, estamos nesse dinamismo e penso que bem. Que e mostra a abertura, também, não é? A abertura da Igreja a acolher sempre qualquer um dos seus membros, não é? Exatamente. E ontem até tivemos um jovem que anda no 8º ano, que também foi batizado. Portanto, isto é bonito ver que pessoas que se calhar num tempo não fizeram, mas depois, ou levados pelos amigos, ou levados por algum desejo especial que tenham, se vêm juntando. E então, como diz o Papa Francisco, a Igreja aberta a todos, que a todos quer acolher. Muito bem. Sr. Padre, traz-nos aqui também hoje um assunto, a questão do aborto, e para falarmos aqui um bocadinho de qual a visão da Igreja. É verdade, porque ultimamente tem-se falado bastante do aborto, na campanha eleitoral fala-se do aborto. Há pouco tempo houve uma decisão em França um bocadinho estranha. Então, qual é a posição da Igreja sobre o aborto? Para a Igreja, o feto, depois da concepção, é uma nova vida. É uma nova vida autónoma. A mãe apenas alimenta, através do cordão umbilical, essa vida. Mas essa vida é uma vida autónoma, que é independente da mãe. Está na mãe, mas não é propriamente o corpo da mãe. E às vezes a gente vê aquilo que eu chamaria de sofisma da linguagem. Quando se diz: a mulher tem direito ao seu corpo. Claro que sim, eu estou totalmente de acordo. A mulher tem direito ao seu corpo e responsável pelo seu corpo. Mas, neste caso, não é o corpo da mulher. É um outro corpo dentro do corpo da mulher. E então a Igreja sempre teve uma concepção muito interessante, que é proteger o mais fraco, defender o débil. E então a Igreja entendeu que o novo ser que está na barriga da mãe é um ser que é uma vida nova, e eu já fui, já estive lá, agora estou aqui, mas já estive lá, e então a Igreja pretende defender essa vida, e afirmar que é uma vida independente, uma vida que é criada por Deus. A vida será criada por Deus não no dia do seu nascimento, para o exterior, 9 meses depois, mas no dia da sua concepção. Gera-se uma nova vida, amada por Deus, criada por Deus, e que pertence a Deus. Então, o interessante é justamente entender isso. E para que nós ficássemos com essa consciência, a Igreja até fez uma coisa assim um bocadinho forte, que era: excomunhão lacta sentencia para quem fizesse um aborto. Ou seja, quem cometesse um aborto, ou apoiasse, ficava fora da comunhão da Igreja. E necessitava de ir a um padre especial que tinha poder para dar a absolvição desse pecado grave. O Papa Francisco, pronto, facilitou um bocadinho as coisas. Qualquer padre agora pode, ou o seu bispo, podia conceder que qualquer padre pudesse confessar o pecado do aborto. Mas agora trocámos as coisas. E agora já não vemos o feto ou a vida nascente como algo que é uma vida autónoma, mas como algo que depende da liberdade e da escolha da mãe. Como se a mãe tivesse direito a uma vida que está em si, mas que não é sua, que é independente dela, porque essa vida surgiu fruto da união da mãe e do pai. Há um ser externo que colaborou para que exista uma nova vida. E essa vida é autónoma, desenvolve-se sozinha. Portanto, eu diria que a consciência social vai por aquilo que eu chamava o sofisma da linguagem. Dizem coisas que parece que são verdade, mas no fundo são falsas, não são corretas. Têm argumentos não válidos, com aparência de verdade. O que aconteceu em França, e que agora tende a ser por todo lado, e também na Europa, é dizer que há o direito ao aborto. Isso para mim é muito estranho, porque o direito é um bem. O aborto em si não é um bem. É dizer não a uma vida que está já concebida, que está a crescer. E, portanto, tem havido, por outro lado, alguma resistência, através de agora fala-se de direita, fala-se de esquerda, mas isso dá-me igual. Não é a questão de ser direita ou de esquerda, é a questão do pensamento. Tem havido, em alguns países, um ganhar de consciência que a vida que está no feto, a vida recém-nascida ou recém-criada, gerada no ventre da mãe, é uma vida autónoma. Então apareceu, ou vai aparecendo, um novo princípio, porque os que são abortistas dizem que a mãe deve poder abortar até o dia do nascimento. Outros dizem que há 3 meses, depois dizem que há 5 meses, dizem que há 6, mas tudo isto é subjetivo. Eu lembro-me perfeitamente ter escutado uma candidata à presidência dos Estados Unidos dizer que o aborto devia ser até o nascimento. E às vezes querem abortar no nascimento e a criança nasceu viva. Já está viva, nasceu. E já está com vida autónoma. E é tudo um problema. Mas não é só no nascimento. Ao 6º mês a vida já pode ser autónoma, já pode ser viável. E então o que é que acontece? Acontece que se foi desenvolvendo esta consciência de que a vida nova no ventre da mãe não é o corpo da mãe, mas é outro corpo dentro da mãe. E apareceu a lei do batimento do coração. Então, em alguns países, ou em algumas zonas, quem quer abortar depois dos primeiros meses terá que ouvir o batido do coração. Ora, isto é uma violência subjetiva, digamos assim, porque dá-se conta que, evidentemente, tem um bebê dentro, mas depois é que pode dizer, então quero abortar ou não. Portanto, isto é algo, uma campanha anti-aborto. Mas que penso que, por outro lado, também é verdade. Porque a mãe não se dá conta, mas a verdade é que já tem um coração a latir dentro do seu interior. Desde o início. Desde logo, nas primeiras semanas. Já tem em desenvolvimento uma consciência, uma liberdade e uma inteligência. Portanto, eu penso que o aborto nunca é um direito. Um direito é um bem, mas ninguém defende o direito da criança por nascer. Portanto, eu entendo que o aborto pode ser uma concessão. Antigamente era proibido o aborto, era punido legalmente ou judicialmente que abortasse. Pronto, uma certa consciência de abertura, porque agora também há muita medicina, há muitas mães, pronto, uma certa abertura é a concessão, é uma concessão. A pessoa se entende que não quer desenvolver essa vida que nasceu, a lei pode fazer a concessão do aborto. Não punível, mas não é a linguagem do direito, de um direito fundamental, como há o direito à saúde, o direito à liberdade, o direito ao ensino, o direito ao aborto. Não, o direito ao aborto é estranho. Eu tenho que defender o direito à vida nascida e à vida não nascida, mas que é apenas questão de tempo, mais mês, menos mês, é a mesma coisa. Mas depois há situações, às vezes, que são difíceis. Por exemplo, uma má formação, o feto está mal formado, tem um problema, ou tem uma doença congénita grave. O que fazer? Surpreende que, às vezes, há crianças que têm uma deficiência grave e os pais fazem tudo para lhe salvar a vida. Ainda ontem vi na televisão a história de uma criança que tem um problema e na expectativa que o pai e a mãe têm que algum dia venha a caminhar ou a estar melhor, gastam mais de 2 mil euros por mês ou 4 milhões de euros em duas crianças do Brasil. Quer dizer, porque a vida é um dom precioso. Será necessário tanto para defender uma vida? E uma vida que tem um problema e às vezes até inviável, que não poderá viver muito tempo? Pois eu não sei. E então não tenho que dizer que sim nem que não, não posso decidir pelos outros. Mas eu tenho experiências de ver uma mãe com um bebê mal formado que nasceu e que o cuida tempo inteiro, dia e noite. E sabe que aquela criança vai morrer, tem uma cabeça muito grande, corpo pequeno, não desenvolve, não é incapaz de falar, mas é o filho, e a mãe põe os pais, todo o mundo naquele filho. E eu fico admirado. Eu não sei se seria capaz. Mas agora, se isso deu conta antes da criança nascer, e há aquilo que se chama o aborto eugénico, portanto é uma questão de saúde, é legítimo ou não é legítimo? Uma criança que foi abusada e agora ficou com um bebê, é legítimo ou não é legítimo? A posição da Igreja é que é sempre, a vida é sempre o nome de Deus. No entanto, nesse tal concessão, eu creio que a pessoa, na sua liberdade ante Deus, poderá pensar e poderá decidir. E terá que decidir, olha, tenho esta criança que tem um problema grave, vai ser um problema de saúde, nunca poderá ser uma criança como as outras crianças, tem um problema grave. O que é que eu vou fazer? Pois os pais que decidam se querem defender essa vida e levá-la avante, ou se decidem abortar, no sentido que é um problema da natureza, que apareceu ali, uma deficiência da natureza, e pronto, eu diria isso. Se me acontecesse a mim, se eu fosse pai, o que é que eu faria? Sabendo que a Igreja diz que a vida é sempre um dom que vem de Deus e que eu a devo cuidar, num caso limite, teria que decidir ou comprometo a minha vida toda com esta criança que tem, vai ter uns problemas infindáveis, ou ante Deus assumo a responsabilidade de praticar um aborto, fazendo da minha vida um caminho de amor de outro modo, mas teria que ser eu a decidir com Deus. Muito bem. E eu admito que alguém decida, pois prefiro abortar e pronto, e assumir essa responsabilidade. Mas isto é muito diferente de dizer que a mulher é dona do seu corpo e que pode escolher livremente. Aliás, a gente como padres falamos com muita gente, em confissões e fora da confissão, mas na confissão não se pode dizer nada, mas mesmo fora da confissão. Uhum. Eu nunca vi ninguém que abortasse e que estivesse feliz da vida, como se não fosse nada. Eu nunca vi ninguém que utilizasse esse direito, entre aspas, ao aborto e se sentisse bem. Eu já vi pessoas que abortaram e passaram 30 anos, ainda têm um peso na consciência, porque sabem que não fizeram uma coisa boa. E como agora vem dizer que é um direito? Isto é manipulação da consciência para levar-me a um pensamento sociológico comum, dominante, a ditadura de um pensamento que é sofisma da linguagem, que é falso e querem impor como bom. Ora, por isso é que eu penso que é bom que tenhamos a consciência de que o aborto é um mal. O aborto é uma concessão que a lei pode fazer para proteger as pessoas que, por algum motivo, entendem não levar avante uma vida nova que nasceu em si. E pode haver pessoas, sei lá, um casal. Fidelidade ao matrimónio. Tem uma nova criança. O que é que vão fazer? O que é que vão fazer? Assumem essa nova vida? Ou na aflição, no escondimento, optam por abortar? Isto é um mal. Há uma vida nova. E se calhar até uma vida sadia, que podia ser uma pessoa. Mas há este problema. O que é que têm que fazer? Olha, que pensem, rezem e decidam o que devem fazer. Como concessão, não como direito. Direito é defender o interesse da criança. Muito bem. A concessão é que, olha, sabendo que não é um bem, a sociedade aceita que se faça algo para proteger uma parte que é a vida da pessoa, o interesse da pessoa, o bem-estar da pessoa, o bem-estar da família, eventualmente, sei lá. Então há aqui um encontro de valores. Mas eu nunca diria como um direito. É um abuso de linguagem, é um abuso da razão, é um esforço violento à inteligência, mas sim como uma concessão que se faz ante uma realidade que às vezes pode ser problemática. Muito bem, Sr. Padre, ficamos então também com essa posição da Igreja, acima de tudo que as pessoas tenham consciência, não é, na hora de tomar exatamente as decisões. Esta coisa da concessão, eu diria que é a minha visão, sim, não sim. É propriamente a visão oficial da Igreja, sim. Mas penso que é uma maneira de aproximar-nos, claro, de dialogar com a vida e de sermos responsáveis por aquilo que fazemos. Claro. Claro. Fica aqui então esta chamada também de atenção sobre este assunto. Sr. Padre, ainda antes da liturgia temos aqui mais algumas considerações. Teremos que também ser um bocadinho mais breves. Começa nesta sexta-feira, Sr. Padre, o 5º Congresso Eucarístico Nacional em Braga. Exatamente. É também um momento importante em que se reflete sobre a realidade da Eucaristia. Eu, por acaso, até teria tido um gosto de estar presente, mas pronto, a vida às vezes não permite. Mas, no fundo, é uma reunião a nível nacional que se reflete sobre a Eucaristia e que terão, esperemos, que nos traga conclusões que nos ajudem a viver melhor a nossa fé e a valorizar mais a importância da Eucaristia dominical. Mas tem a ver com a prática da própria celebração? Não, mais que tudo, eu diria que é conceitual, é sobre a importância da Eucaristia, o conteúdo teológico da Eucaristia, a vivência eucarística que somos chamados a fazer, o participar na comunhão, o que é que isto deve trazer na vida, e depois também a celebração adequada da liturgia eucarística. Muito bem, portanto, e neste congresso juntam os sacerdotes de todo o país? Sacerdotes, leigos, pessoas, teólogos, pessoas empenhadas. Teremos o Cardeal Tolentino Mendoza como delegado do Papa este congresso. Os congressos nacionais eu creio são sempre assim momentos muito importantes que depois também têm repercussões normalmente na vida da Igreja e na reflexão da Igreja Nacional. É importante, não é? Que estes encontros depois tenham efeitos práticos também. Exatamente, não é? É o que nós também esperamos. Não é? Sr. Padre, este sábado, aliás, comemora-se o Dia Mundial da Criança e neste domingo, como também já tínhamos falado, não é? Vai-se realizar a festa da criança e da família no Parque dos Marmelos. Exatamente, é uma iniciativa da Pastoral da Família, da nossa unidade pastoral, e até muito interessante porque o município tem várias atividades para celebrar o Dia da Criança e no seu cartaz também incluiu exatamente este 2 de Abril e esta festa das famílias. Então convidar também as nossas famílias que possam participar, levar um lanche, levar os pequenos, haverá também espaço de diversão para os pequenos, haverá música, haverá jogos tradicionais. Precisamos também celebrar a alegria da família num contexto de igreja, mas não propriamente de oração, num contexto de festa que a comunidade cristã organiza, aberta a toda a gente. Então venha também no domingo à tarde divertir-se um pouquinho e celebrar a alegria de ser criança e de ser família. O Parque dos Marmelos, que também reúne boas condições, não é? Para um dia de calor, que exatamente, se espera, agora, mas tem muitas sombras. Exatamente, o local é ótimo. Agora veio o calor finalmente, né? E então, mas podemos ter uma tarde muito agradável, se lá possamos também colaborar e estar presentes. Ficam então todos convidados, não é? A marcar presença, cada um deve levar o seu piquenique, não é? O seu farnel para poderem depois partilhar esta iniciativa. Seu Padre, vamos então agora centrar um bocadinho na liturgia deste domingo, é o 9º domingo do tempo comum. Seu Padre, regressamos então ao tempo comum, não é verdade? Exatamente, depois das festas deste tempo de Quaresma e de Páscoa, o tempo comum, que é o tempo normal, o paramento é o cor verde, e então é o contínuo meditar na Eucaristia, nas leituras, na Palavra de Deus, quer dizer, a Eucaristia dominical segue o Evangelho, neste caso o Evangelho de São Marcos, mais ou menos uma leitura corrida. A primeira leitura sempre faz alguma ligação com o Evangelho. A segunda leitura também, neste caso, será uma carta do Apóstolo São Paulo, também é leitura corrida, às vezes conhecida, outras vezes não, mas pronto, é a riqueza da palavra. Tem a ver com as vivências, não é? Da Igreja, de Jesus, testemunhos que nos são partilhados. Exatamente, e portanto, e para ajudarmos a que haja um conhecimento alargado da Sagrada Escritura, depois há outras leituras que são lidas na missa semanal, portanto, para que, com o passar dos anos, haja um conhecimento amplo da Sagrada Escritura. Muito então, bem. Vamos ver. Vamos então à primeira leitura do livro do Deuterónimo. Fala-nos do dia de sábado no Antigo Testamento. É muito interessante, porque aparece justamente a defesa do sábado. O sábado como o dia do Senhor, o dia de descanso para o povo de Israel. Então tem duas dimensões no Antigo Testamento, que era Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. E então deu também aos homens a responsabilidade de trabalharem e de melhorarem o mundo durante 6 dias e ao 7º dia de descansar e de louvar a Deus. Mas isto é uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque desde já antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, já se defendia um dia de descanso para o trabalhador. E a leitura diz: nem trabalharás tu, nem os da tua casa, nem os teus animais, nem os teus servos, nem os teus escravos, nem os que estão imigrantes contigo. Ou seja, um dia de descanso, que faz bem ao espírito e faz bem ao corpo. Nós que estamos tão evoluídos, agora até perdemos o dia de descanso. É verdade. É sempre a trabalhar horas extraordinárias, é tudo, é isto, trabalha. E depois nem temos a capacidade de poder descansar, de poder estar em família, de poder estar uns com os outros, de poder viver a vida não só com o peso de lutar pela vida. O compromisso de trabalhar, sim, não é? Mas vivemos-nos invadidos por ansiedades, fazer tudo e mais alguma coisa. E não ter tempo para nada. Pois já, na leitura do povo de Israel, entenderam que era vontade de Deus um dia de descanso, de poder folgar, de poder estar em família. É verdade que depois também os exageros vão por todo lado. Então depois aquilo era o dia de descanso, tinha que se descansar, não se podia fazer nada. Depois era ver o que é que se podia realmente fazer, aquilo exagerou e perdeu-se às vezes também um pouquinho o verdadeiro sentido. Mas o sentido seria descansar do trabalho, ter tempo para louvar a Deus e ter tempo para a família, para a comunidade, para estarmos com os outros, que não seja só trabalhar para ganhar, ou trabalhar para suar ou com o seu rosto para ganhar para o nosso cada dia, mas ter também um espaço de convivialidade, poder estarmos com os outros, e espaço espiritual. Agora, já andamos um bocadinho, o Evangelho também fala disto, mas para a Igreja agora não é o sábado para os cristãos. Exatamente. Podemos já falar, não é, do Evangelho de, sim, São Marcos, não é? Fala. Que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, isto era exatamente o que eu estava a dizer. Era esse exagero de poder respeitar o sábado que depois já desprezava o homem. E num contexto, aconteceu com Jesus, um sábado foi uma sinagoga, havia um homem com uma mão atrofiada e Jesus chamou-o para o curar. Mas os judeus consideravam aquilo era um trabalho, como se fosse um trabalho médico, e não se podia fazer ao sábado. E Jesus, então, até tem uma expressão muito bonita no Evangelho, diz: olhou indignado para eles. Quer dizer, assim, ou às vezes algumas traduções dizem com ira, com ira, quer dizer, zangado. Zangado, quer dizer, no fundo, vocês estão a ser absolutamente injustos. Porque o sábado, que era para o bem do homem, agora está-se a tornar para o mal do homem. Não é isso. Ou seja, o bem que se pode fazer também será proibitivo. Se é para fazer o bem, abençoado o sábado. E por isso é que dizia, o sábado é para o homem. O homem não tem que estar escravo de uma norma ou de um princípio. Portanto, Jesus tinha este espírito de liberdade para poder agradar a Deus e fazer bem à pessoa. E esse é o verdadeiro sentido. Portanto, Jesus reclama autoridade sobre o próprio sábado, a autoridade divina do próprio Jesus, que tem esta presença de Deus, em que diz ao homem que importante é o sentido das coisas, que é o sábado para louvar a Deus e o sábado para fazer o bem e ter tempo uns para os outros para o bem. Mas como dizia, os cristãos, logo desde o início, deixaram de celebrar o sábado e passaram a celebrar o domingo. Aparece logo no Evangelho. No domingo de Páscoa estavam reunidos os discípulos, Jesus apareceu-lhes. 8 dias depois, ou seja, no domingo a seguir, estavam de novo reunidos e Jesus apareceu-lhes. Portanto, esta reunião dos cristãos no domingo passou a ser a norma e não no sábado. Porquê? Porque Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Então os cristãos entenderam que aquilo que era o sábado, o dia de descanso, o dia santo, para o cristão passava a ser o domingo, porque era o dia da nova criação, do novo mundo, da ressurreição de Cristo, de celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mal, e que o cristão assume como dinamismo de vida nova. Portanto, desde o início, que os cristãos celebram a fé ao domingo. E o domingo é o dia do Senhor, e é o dia de descanso. O dia de descanso, que era o sábado, passou para o cristão para a ser o domingo. Depois, também seguindo a tradição judaica, o domingo, ou o dia, começava no pôr do sol. No pôr do sol começava o novo dia. E então a Igreja entendeu também este sentido e permite que na tarde de domingo haja a missa vespertina, ou seja, a missa da tarde, que já celebra o domingo. Portanto, quem vai à missa no domingo, no sábado à tarde, já está a participar na missa do domingo, que começa na véspera. Que acontece em muitos locais, em muitos locais, não é? E isso também dá alguma liberdade à pessoa de poder escolher ou vou ao domingo. Nós aqui normalmente temos uma missa na paróquia, nas cidades há várias missas, aqui também há muitas paróquias próximas, podemos também escolher o horário, mas o sentido é o sentido do domingo, para que o domingo seja dia de descanso, seja dia de família, seja dia, quase dia um bocadinho de ócio ou de lazer, de descansar, para ganhar novas energias. Dom da palavra de Deus, dom da celebração da fé, tem um peso também muito importante. O testemunho dos primeiros cristãos, nesse sentido, era muito luminoso. Quando os cristãos apareceram e as comunidades cresciam, era proibido celebrar a fé. Era uma fé que era, o poder era contra e perseguia os cristãos. E quando encontraram um grupo de cristãos que no domingo celebrava a Eucaristia, pois quiseram prendê-los, ou prenderam-nos, ou ameaçaram-nos. E a resposta destes cristãos foi esta: nós não podemos viver sem o domingo, sem celebrar a ressurreição do Senhor, porque aí é que está a força para a nossa vida. É aí que eu alimento a minha fé. Ir ao domingo não é para cumprir um rito, é para escutar a palavra de Deus, para conformar o meu coração àquilo que diz o Senhor, para fazer a sua vontade e para receber o corpo de Cristo, que é alimento de fé, que é alimento de amor, que possibilita que eu, que sou humano, natureza humana, me ponha em relação com Deus, que é a natureza divina. Esse salto faz-se através do corpo de Cristo, que permite que eu o receba para me unir a Deus. Portanto, a fé eucarística é fundamental na vida da Igreja e é decisiva. Por isso, também este convite para que os cristãos, que às vezes dizem, eu sou cristão não praticante, mas isso quer dizer que não pratico o amor cristão, nem pratico a fé cristã, nem vivo a esperança cristã. Ser cristão praticante é assumir uma relação com fé viva com Deus, vivendo na esperança diariamente e vivendo na experiência de caridade, de amor ao próximo. Às vezes quando dizem não praticante é porque não vão à missa. É porque não vão à missa. Mas não indo à missa, depois perdem a força da fé, a força da esperança e a força do amor ao próximo. Depois não sou capaz de perdoar, não sou capaz de entender, não sou capaz de ajudar, não sou capaz de ter misericórdia, não sou capaz de ir além do meu próprio interesse para amar como Jesus nos ensinou. Portanto, tudo isso torna a vida difícil. Então convido para que efetivamente recuperemos e amemos, ama o teu domingo, dando espaço ao Senhor, uma horita pelo Senhor, que te valerá muitas outras horas de paz, de harmonia e de força interior. Sr. Padre, ainda espreitamos um bocadinho, falamos um bocadinho da segunda leitura, a segunda carta aos Coríntios. Exatamente, que tem também uma frase muito interessante: trazemos um tesouro em vasos de barro, que é a experiência de São Paulo. São Paulo vê que tem no seu coração uma riqueza tão grande, que é o mistério de Cristo, aquilo que Jesus realizou na sua vida, na sua morte e ressurreição, que São Paulo entendeu, da qual se fez testemunha e apóstolo e anunciador, e de repente vê que aquilo é um tesouro, mas ele que é vaso de barro, é frágil, e então que nem sempre é fácil. E então o que é que ele diz? E diz isto: isto é para que se conheça que tão sublime poder vem de Deus e não de nós. O dom da fé não sou eu que o fabrico, não sou eu que o tenho, vem de Deus, é algo que Deus me dá. E então o que é que ele diz? Olha, em tudo somos oprimidos, mas não esmagados. Andamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não aniquilados. Quer dizer, sente a dificuldade da vida, mas experimenta que em isso tudo Deus é poderoso e é forte. E o torna vencedor. Portanto, para Paulo a fé é a experiência num braso frágil de barro, que cai ao chão e se parte, que sou eu, mas que tem um tesouro imenso. E esse tesouro é tão poderoso que me faz forte e me faz vencedor de todas estas dificuldades que experimentamos na vida. E os vasos de barro somos cada um de nós. Exatamente. Mas que eu tenho cuidado, porque se eu também não cuido, depois de repente estou partido no chão. É verdade. Se eu cuidar um pouquinho, o tesouro é muito mais forte. E então a vida pode ser uma vida alegre e feliz, que dá testemunho de Cristo e que faz bem o mundo de hoje. O mundo necessita de fé. Eu diria, de fé viva. De fé que é amor no coração. De fé que é alegria de vida, como diz o Papa Francisco. Cristãos alegres porque se encontraram com Cristo. Há cristãos alegres porque o Porto, o Sporting, o Benfica ganhou, ou porque me saiu a loteria, ou porque eu ganhei, ou porque tenho um carro novo, ou a máquina de lavar nova, que também dá um bocadinho de alegria. mas há uma alegria muito maior, que é a alegria do amor de Deus no coração para com todos, para com Deus, com esperança na vida, a alegria de viver, que dá sentido à vida. Tu não deixas que as dificuldades me oprimam e me deitem por terra. Não, há outra coisa que é maior, e esse maior é esse tesouro de Deus no coração do homem. Muito bem, seu padre, temos uma sugestão musical para o fecho do nosso programa, não é verdade? Exatamente, estamos também hoje justamente a concluir o mês de Maria. Então temos aqui a proposta de uma música espanhola que fala de, justamente da importância de Nossa Senhora. É uma cantora argentina que se dedica a louvar a Deus, a fazer da sua voz e da sua arte evangelização. E então temos aqui um cântico, Junto a ti Maria, cantado em espanhol, e que justamente nos ajuda a louvar a Nossa Senhora e a fazer da música também sinal de esperança, sinal de beleza, sinal de fé e de louvor a Deus. Muito bem, estamos já a escutar este tema, já regressamos. Como tu, gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, Madre, Madre, Madre, então aqui com este tema, esta proposta do seu padre António Loureiro para o fecho do nosso programa de hoje, das palavras de esperança. Senhor padre, ficamos por aqui, muito obrigada por este tema musical e também pelas palavras que praticamente 15 em 15 dias nos traz também à antena da Rádio Boa Nova. Muito obrigado. Alternando com o seu padre. Exatamente. Estamos agora a mudar de mês, veio o mês de junho. Já começa a cheirar a férias, a descanso, a passeio, a um mergulho no mar ou no rio, ou um passeio na montanha, pois que também todos, segundo as possibilidades, cada um aproveitem bem, porque o espírito, o corpo e o espírito necessitam também de repousar, reinar novas energias para depois voltar ao esforço dia a dia. É verdade, seu padre, muito, muito obrigada. Nós voltamos então num próximo programa. Ficamos por aqui com as Palavras de Esperança. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.